Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta noite nós trataremos de um tema baseado no Livro dos Espíritos, as questões 367, 368 e a 911 e 912, que vai abordar a questão da influência da matéria sobre o espírito. Os estudos que Kardec fez lá no século XIX, interrogando os espíritos, questionando sobre a natureza humana, sobre a nossa essência, sobre o que nós éramos realmente, apontaram através das respostas dos espíritos para uma essência espiritual do homem, nos levando a compreender que nós somos, na realidade, seres espirituais temporariamente revestidos de um corpo material. E é isso que nós vamos perceber nessa questão 367, quando ele questionou os espíritos da seguinte maneira: unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Aqui ele já havia chegado a essa conclusão de que o espírito, aquele ser que produziu os fenômenos, era o mesmo que viveu aqui na Terra. E que num determinado momento, quando vai reencarnar, esse espírito se une à matéria, que é o corpo físico. E ele pergunta isso: o espírito se identifica com esse corpo material? Há alguma compatibilidade? Como que é isso? E os espíritos responderam assim: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. E nesse ponto aqui que nós precisamos nos deter muito e exercitar a nossa reflexão, sempre lembrando isso, de que nós conservamos, mesmo quando encarnados, os atributos de seres espirituais. Nós não somos a matéria unicamente, nós conservamos aqui a nossa natureza espiritual. E é fácil de nós reconhecermos qual é a nossa natureza espiritual, que tipo de espírito nós somos ainda. Quando nós identificamos as nossas qualidades e também os nossos defeitos, nós estamos fazendo esse reconhecimento da nossa natureza espiritual. Se eu sou um ser propenso à violência, à agressão, e manifesto isso pelas minhas palavras, pelos meus atos, ou se eu simplesmente penso isso, estou manifestando a minha natureza espiritual, o que eu sou essencialmente. Eu posso até enganar as pessoas com uma fachada, com uma aparência, simulando um jeito de ser. Mas em algum momento eu revelo, pelo meu comportamento, aquilo que eu sou na essência. Então não é muito difícil para nenhum de nós identificarmos o que nós essencialmente somos, o que nós essencialmente trazemos como espíritos, até que ponto nós evoluímos hoje. Qualquer um que sondar os seus pensamentos, analisar os seus atos, pensar como reagiria diante de diferentes situações, é fácil perceber a sua natureza espiritual, que tipo de espíritos nós somos. A matéria, ela pode, em muitas ocasiões, como nós vamos ver aqui na questão 368 do Livro dos Espíritos, ela pode ofuscar, ela pode atenuar as qualidades que nós trazemos. Porque o nosso corpo material também produz esse efeito. Muitas vezes aquelas aptidões que nós trazemos como espíritos nem sempre se manifestam facilmente. Nem sempre elas vão poder ser usadas por nós com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque o corpo material também nos impede, muitas vezes, de expressar aquilo que nós trazemos. Mas no íntimo nós podemos saber. São as nossas vocações, são as nossas propensões, as nossas preferências. Aquilo que eu tenho uma preferência, aquilo que me atrai, aquilo que de algum modo me desperta o interesse, também revela a minha natureza espiritual. Ainda que não plenamente, mas pode revelar o que eu sou. Porque em muitas circunstâncias, as condições da nossa vida terrena, ela acaba, de uma certa forma, adormecendo certas qualidades que nós temos. Tem pessoas que muitas vezes, diante de grandes transformações da sua vida, revelam capacidades até então ignoradas por ela mesma. Pessoas que se surpreendem quando observam certas atitudes que ela não esperava que acontecesse. Muitas vezes a vida transcorre numa normalidade muito grande, mas quando vem ali uma situação muito grave, o indivíduo revela o caráter real que ele trazia dentro de si. Ele se mostra o que ele é realmente, tanto mostrando qualidades quanto imperfeições. Porque há pessoas que revelam em momentos de muita dor, de muito sofrimento, muitas vezes uma capacidade que os outros não esperavam dela, de resignação, de superação daquele sofrimento. Ali a pessoa está revelando a qualidade que ela já tem ou revelando a propensão que ela traz em si. Enquanto que outros, muitas vezes, revelam uma natureza extremamente imperfeita quando passam por um sofrimento muito grande, porque reagem de maneira totalmente negativa. Também é um indivíduo revelando-se para o mundo aquilo que ele é na essência. Esse autoconhecimento, nós sabermos realmente o que nós somos, nem nos colocando extremamente inferiores, nem nos supervalorizando como seres já adiantados, é importante para a nossa evolução. Porque só pode mudar aquilo que você reconhece como a sua característica, como as suas qualidades. Você não tem como evoluir sem reconhecer-se ainda imperfeito. Você não tem como produzir mudanças voluntárias, desejadas, direcionadas pelo seu desejo, se você não reconhece a sua imperfeição. Então, reconhecer-se, descobrir-se, conhecer-se a si mesmo, ele é uma necessidade para a evolução de qualquer ser. Ele precisa saber o que ele é realmente. E esse é um trabalho que a vida vai, ao longo dos anos, nos mostrando. Nós vamos, à medida que os anos vão passando, nós vamos nos apercebendo, nós vamos nos descobrindo o que nós somos realmente. Muitas vezes, quando nós somos muito jovens, nós temos uma expectativa muito grande do que nós somos capazes de fazer, de realizar, de concretizar. E à medida que os anos vão passando, nós vamos descobrindo que nós não temos toda aquela força. Esse é um exemplo de como a vida vai nos mostrando o que nós somos realmente. Mas muitas vezes o que acontece, né? Essas nossas limitações da vida material acabam nos ofuscando as qualidades que nós podemos desenvolver, aqueles potenciais que nós podemos fazer aumentar durante esta vida. Daí a necessidade constante da busca do conhecimento e do aprimoramento espiritual. Porque é nesse processo que nós vamos adquirindo forças para modificar a nós mesmos e de nos transformarmos ainda nesta encarnação, pelo menos parcialmente, pelo menos em algum aspecto da nossa vida. Porque tenho a certeza disso, nós viemos para produzir alguma mudança na nossa vida. Nós renascemos neste mundo, crescemos e enfrentamos as experiências que enfrentamos com o propósito de modificar algo em nós, de transformar alguma coisa naquilo que nós somos. E se isso for fruto da nossa vontade consciente, do nosso desejo de aprimoramento, representará uma vitória que nós não podemos imaginar como espírito. Por isso que nós temos que ter sempre em mente que a nossa natureza é espiritual, temporariamente ofuscada por um corpo material. Por isso que não podemos supervalorizar as necessidades do corpo em detrimento do espírito. Não podemos achar que precisamos muito mais de descanso do que de trabalho. Porque o descanso é importante sim para o corpo. O descanso na sua dosagem adequada, no número de horas corretas por dia, é o ideal. Mas é o trabalho que engrandece o espírito. É o trabalho que movimenta as suas capacidades, que as faz aplicar em algo na vida e que vai dar algum resultado. E se esse resultado for o bem, resulta em crescimento do indivíduo. Por isso que não podemos, então, exceder as horas de descanso. Esse é o exemplo, então, daquilo que eu falei. Não podemos, nunca em detrimento do espírito, favorecer por demais o corpo. O corpo tem os seus cuidados necessários, que todos sabem. Devemos ter uma boa alimentação, devemos ter uma boa, bons momentos de descanso, devemos ter higiene, devemos ter os momentos de lazer. Mas e o espírito? Como cuidamos do Espírito? Nós cuidamos em algum momento especial? Não, é nesses próprios momentos que estamos vivenciando aqui a vida material é que nós cuidamos do Espírito. Nós cuidamos do Espírito na seleção daquilo que nós fazemos no dia a dia, das escolhas que nós vamos tomando, daqueles atos que conscientemente vamos tomando ali a responsabilidade. Quando eu decido a cumprir os meus deveres perante o mundo, quando eu decido a cumprir as minhas obrigações honestamente, corretamente, eu estou cuidando do Espírito. Porque eu estou procurando realizar ali o bem naquilo que eu estou fazendo. E isso representa cuidar do Espírito. Cuidar do Espírito também vai representar a seleção daquilo que eu vou usufruir do mundo. Porque o mundo hoje nos oferece inúmeras possibilidades de conhecimento, de interação, de entretenimento. Se eu escolho coisas de natureza inferior para me ocupar, eu estou prejudicando a minha vida espiritual, porque a minha mente está se fixando em coisas de natureza inferior. Se eu já estou desperto para a realidade do Espírito, tenho consciência que eu sou um ser espiritual em evolução, temporariamente encarnado, eu não posso mais optar por aquilo que é de natureza inferior. Então, aquilo que foi entretenimento, ocupação, pensamentos de natureza inferior, aquilo que envolve o quê? Principalmente o uso exagerado dos sentidos físicos, a superestimulação desses sentidos físicos, geralmente denota uma procura de natureza inferior. Então é um indivíduo que busca saciar-se continuamente de alimentos os mais diversificados possíveis. Ou ele busca aquilo de natureza ali de entretenimento que envolve só os sentidos mais básicos, mais primitivos do indivíduo. Aquilo que me satisfaz a minha, o meu desejo de disputa, de competição. Então tudo isso que eu vou identificando na vida, que me aproxima de uma vida mais primitiva, nós não vamos entrar em muitos exemplos aqui, porque cada um vai ser capaz, diante de tantas opções do mundo, de identificar o que é de natureza inferior. Tudo aquilo que nos prende à terra, tudo aquilo que nos prende às sensações corporais, é natureza inferior. Agora, aquilo que envolve a nossa sensibilidade, que envolve o nosso senso estético, aquilo que envolve a nossa emoção elevada, isso é de natureza superior. Então nós devemos canalizar a nossa atenção e o nosso poder criativo para esses itens, para essas opções que nós vamos tendo na vida. E essas opções nós vamos fazendo ao longo da vida, ao longo dos dias. Aquilo que eu escolho como programa de televisão me alimenta as minhas tendências. Aquilo que eu escolho como meu entretenimento, o teor ou a mensagem que uma música transmite, também está alimentando a minha natureza inferior ou não. Então cada um deve buscar fazer essa escolha. Por quê? Porque senão nós podemos ser seres espirituais realmente encarcerados pela matéria, realmente aprisionados por esse mundo de sensações, esse mundo sensorial, e aprisionados nas sensações mais primitivas, naquelas que mais nos prendem à vida material. Se nós queremos realmente evoluir espiritualmente, crescer espiritualmente, nós precisamos fazer escolhas, precisamos fazer essas opções. Porque realmente o nosso potencial, aquilo que nós podemos produzir como espíritos, que nós podemos produzir como bem, aquilo que pode representar crescimento espiritual para nós, não se expressará se nós estivermos por demais absorvidos com aquilo que é representativo aqui do mundo material, principalmente do mundo material primitivo. Nós estaremos cada vez mais presos a essa condição. Muitas pessoas e muitos espíritos, quando chegaram do outro lado, vão lamentar-se não ter aproveitado da existência terrena por isso, porque se apegaram demais às coisas do mundo material. Foram excessivamente focados apenas na satisfação dos sentidos físicos, do bem-estar da alimentação, da bebida, da atividade sexual, daquele que buscou só o conforto material. Se nós focarmos a vida nisso apenas, nós estaremos permitindo que a matéria encubra tudo aquilo que nós podemos desenvolver como espírito. mesmo encarnados. Porque embora a matéria possa representar para nós esse grande impedimento à expressão livre como espírito, nós podemos sim superá-la. Quantos exemplos nós não tivemos na Terra de pessoas que estiveram encarnadas, de espíritos que estiveram aqui revestidos de um corpo, mas nem por isso foram criaturas totalmente materialistas. Não foram seres apenas ali interessados nas coisas materiais. Foram pessoas que desenvolveram a sua sensibilidade, o seu sentimento, as suas qualidades morais. Foram pessoas que foram capazes de ver muito além daquilo que a matéria oferecia como satisfação e prazer. Foram pessoas que encontraram prazer em algo muito mais sutil, como, por exemplo, a fraternidade, o amor ao próximo, a caridade. Existiram pessoas na história da humanidade, em todas as culturas, em todos os povos, que demonstraram que o desenvolvimento dessas qualidades morais pode trazer, sim, ao indivíduo a satisfação e a realização. Foram pessoas que se sentiram profundamente felizes em ser como eram, porque eram pessoas o quê? Focadas mais nas suas qualidades espirituais. Foram pessoas focadas mais nas suas virtudes, nos seus atributos espirituais. Então nós, que desejamos a evolução, que já temos a consciência de que não somos apenas matéria, somos principalmente ser espiritual, e desejamos crescer nesse sentido, e desejamos nos tornar seres espirituais mais plenos, mais felizes, mais harmonizados, podemos fazer essa busca, podemos fazer essa escolha já nesta vida material mesmo. Não precisamos esperar chegar do outro lado para despertar esse potencial que nós temos como espírito. Nós podemos e devemos desenvolver isso desde já. E aí que nós vamos ver aqui na questão 909, quando Kardec foi questionar os espíritos sobre a influência, né, das imperfeições, como o espírito poderia fazer para superar essa influência, ele questionou assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, além de vencermos as imperfeições, nós podemos vencer esse jugo da matéria, que muitas vezes nos faz sentir e nos faz pensar como seres puramente materiais? Nós temos algo a nosso favor que nos ajude a superar isso? Será que nós temos algo que nós podemos, mesmo como encarnados, já começarmos a viver, pelo menos parcialmente, essa vida do espírito? Essa vida mais plena, mais cheia de felicidade e de alegria? Essa vida que o espírito equilibrado, o espírito harmonizado com as leis divinas já desfruta? E os espíritos responderam para Kardec assim: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Então eles nos disseram isso, que os esforços que às vezes nós precisamos realizar para superar esse predomínio da matéria sobre nós, não são muitas vezes esforços tão grandes. Às vezes são esforços insignificantes. Basta nós mobilizarmos algo em nós que nos dará essa força para essa superação. E aí eles completam para dizer por que tem pessoas que não conseguem vencer as suas más inclinações, as suas imperfeições, os seus vícios, o seu apego exagerado às sensações do mundo material. E eles disseram que o que lhe falta é a vontade, é essa potência da alma que é capaz de produzir mudanças. Né? Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Porque é aqui que está o problema realmente, né? Muitas vezes as pessoas dizem que não conseguem superar as suas imperfeições, o seu apego à vida material. Por quê? Porque não conseguem simplesmente. Mas os espíritos que conhecem bem a natureza humana, que sondaram bem o que se passa lá no íntimo, é que muitas vezes falta ao indivíduo realmente a vontade, o desejo de alcançar aquilo que ele pretende. Porque muitas vezes nós nos sentimos atraídos, seduzidos por essa ideia da evolução, da melhoria do nosso ser, do aprimoramento espiritual do nosso ser. Porque isso nos sugere que há algo maior para se viver, há algo maior para alcançarmos. Nós temos essa ânsia, esse desejo de algo a mais. Pergunte para a pessoa mais realizada no mundo materialmente se ela não sente vontade de algo mais. Ela vai dizer que sim. Porque está na nossa natureza espiritual desejar esse algo a mais. Só que quando nós somos apegados às coisas materiais, nós pensamos que esse algo a mais está circunscrito aqui ao mundo terreno. Está relacionado aqui às coisas do mundo material. Quando, na verdade, esse algo a mais que nós desejamos é aquilo que nasce da profundeza do nosso ser. É a nossa vocação para a evolução, é o nosso desejo de crescimento espiritual. Então, muitas pessoas sentem essa atração, esse desejo de crescimento, mas lhe falta o quê? A vontade para iniciar esse processo, para alcançar essa condição. E essa vontade, muitas vezes, falta por quê? Porque o indivíduo ainda se compraz aquilo que ele diz desejar deixar de fazer. Ele ainda está satisfeito com aquelas emoções que ele experimenta aqui do mundo terreno. Ele ainda é feliz com aquilo que ele já faz. Por isso que ele não encontra força para alcançar esse desejo que desperta nele, mas que ele não tem muita certeza do que é realmente, do que ele quer realmente. A pessoa ela só se sente realmente satisfeita na vida material se ela estiver se realizando espiritualmente. Porque você pode ter todas as coisas materiais possíveis de ser alcançadas, mas se você não estiver se realizando espiritualmente, você nunca será uma pessoa feliz. Você nunca será uma pessoa de bem consigo mesmo. E você pode observar isso na história de tantas pessoas que alcançaram dinheiro, fama, poder, e foram pessoas profundamente frustradas, que pelos seus atos revelaram o quê? Que estavam insatisfeitas, descontentes com a vida, porque lhes faltava essa busca daquilo que é espiritual, essa realização espiritual. Então, aquele que deseja realmente a satisfação e sentir-se alguém pleno na vida, deve, mesmo que em meio à vida material, mesmo que em meio à busca da satisfação material, deve ter em mente que a prioridade é a sua realização espiritual. É alcançar algo que complemente esse desejo nosso de evolução. E pode observar que as pessoas que se dedicaram com amor a causas realmente nobres e importantes da humanidade, de todas as causas que você pode imaginar, defesa dos direitos humanos, pessoas que defendem os animais, pessoas que buscam se dedicar a minimizar o sofrimento das outras pessoas, pessoas que buscam ajudar a conscientizar a sociedade para melhoria, para mudanças. Essas pessoas, elas estão em busca de uma realização espiritual. Porque nesse exercício dessas causas, de buscar defendê-las, elas estão o quê? Dando vazão a esse potencial que a alma humana traz, que é de concretizar, de realizar o bem. Que é a única coisa que é capaz de nos ajudar a nos sentirmos realmente felizes. Por isso que esses grandes personagens que nós temos na história, que foram pessoas que marcaram muito a sociedade pelos seus gestos de bondade, de amor, de dedicação ao próximo, eram pessoas felizes, serenas e tranquilas, em paz consigo mesmas. Essas pessoas, por terem realizado essa busca do bem, estavam alcançando essa realização espiritual que todo ser humano tem o ímpeto de realizar. Mas que, por faltar-lhe a vontade, por faltar-lhe realmente o desejo de conquistar aquilo, não realizaram isso. Então, cada um de nós podemos sentir essa satisfação nessa busca, nessa realização daquilo que é de natureza espiritual. Cultivar o espírito é isso, é você dedicar-se às causas mais nobres da humanidade. É você pegar as suas qualidades e aplicar naquilo que possa reverter no bem para outras pessoas e para outros seres. As pessoas que estão engajadas nessas causas sentem-se profundamente felizes, sentem-se completadas. Mesmo que elas não realizem, não concretizem, em definitivo, aquele projeto, mas por estar ali, vinculada a ele, realizando, elas se sentem satisfeitas, elas se sentem plenas. Por isso que os Espíritos nos recomendaram tantas mensagens, em tantas comunicações, por tantos médiuns diferentes, em tantos lugares diferentes, que sempre que sentirmos o tédio, o desconforto com a vida, sempre que nos sentirmos desmotivados, nós devemos buscar a caridade, na sua expressão mais ampla possível, no sentido de fazer o bem aonde estivermos, com quem estivermos, como estivermos. É essa realização que traz essa completude, que traz esse estado de alma que nos faz sentir ainda que no mundo material, mas já vivendo as alegrias do mundo espiritual. Por isso que nós devemos pegar os nossos potenciais e não permitir que a matéria os obscureça. Essas qualidades que nós trazemos, e todos nós temos qualidades. Todos nós temos alguma virtude, ainda que um embrião, ainda que um germe, que pode ser desenvolvida. Então peguemos essas qualidades e as apliquemos. Coloquemos em movimento ações em favor do bem, em favor do engrandecimento da vida. E nós teremos ali o bem-estar e a satisfação. Mas quando nós sentimos que fraquejamos e que dizemos, ah, aquilo não é para mim, nós já estamos ali determinando o nosso fracasso. Porque os Espíritos foram alertar qual é o fator que faz o homem não conseguir muitas vezes essa realização. Eles foram alertar lá na questão 911, quando Kardec questionou ele sobre essa situação, olha, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Então, será que nós temos situações da vida que, por mais que nós queiramos, nós não vamos ter como superar e vamos acabar sendo vencidos? E eles disseram assim, olha, há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém ficam muito satisfeitas que não sejam como querem. É aquela pessoa que fala, eu quero melhorar nisso, mas ela fica feliz lá no seu íntimo por não ter melhorado, porque ela pode continuar se comprazendo com aquilo que ela mesma disse que iria mudar, porque no íntimo aquilo ainda traz satisfação para ela. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz. Então isso é algo importante para analisarmos. Quando nós temos lá um vício, um comportamento que nós já nos conscientizamos que ele deveria ser modificado, mas nós dizemos para nós mesmos, não, eu não tenho forças para vencer aquilo, é porque lá no íntimo aquilo ainda nos traz satisfação. Por quê? Porque a nossa satisfação está naquilo que nós realmente queremos, naquilo que nós colocamos como alvo da nossa vida, como aquilo que nós dizemos que é para nós. Então, se eu continuo ainda aceitando que só é possível ter satisfação com aquela situação, eu só posso sentir bem-estar com aquela situação, eu ainda acredito nisso, aquilo é a força que está me movendo, é aquilo que está ainda me impelindo para buscar aquele comportamento. Então, é necessário um processo de conscientização muito profunda para adquirirmos essa força de vontade. A força de vontade, ela nasce dessa consciência mais profunda que nós vamos desenvolvendo sobre o que realmente nós precisamos fazer, daquilo que realmente nós precisamos sentir nesse mundo. Se eu ainda sinto prazer em algo, é porque eu ainda acredito que aquilo é o foco da minha satisfação, que aquilo é o foco do meu prazer. O dia que eu realmente acreditar que não é apenas aquela situação que me dá prazer, mas que há inúmeras outras na vida que podem me completar naquele sentido, aí eu vou adquirir forças para resistir àquele arrastamento. Então, qualquer um que desejar superar essa influência da matéria sobre a sua vida, sobre a sua existência, deve buscar essa conscientização mais profunda de que há algo além dos sentidos, há algo além da vida material capaz de nos trazer esse bem-estar. Essa conscientização nós desenvolvemos através do quê? Através do estudo e de uma reflexão profunda sobre aquilo que nós aprendemos, permitindo que essas ideias realmente nos permeiem a mente, realmente nos envolva e realmente passem a orientar a nossa vida. Porque muitas vezes nós vamos adquirindo simplesmente conhecimento. Nós vamos sabendo, existe espírito, existe evolução espiritual, existem as virtudes e as paixões. Nós vamos apenas registrando, mas não colocamos isso na nossa vida. Não trazemos isso para dentro de nós. E isso nós fazemos como? Através da reflexão, através do pensar sobre isso que nós vamos aprendendo. Então, aquele que deseja a modificação, a evolução já encarnado, aquele que não quer esperar a dor e o sofrimento impulsionar essa evolução e deseja realizar isso, deve estudar, deve aproveitar aquilo que a Casa Espírita oferece como oportunidade de aprendizagem e realmente dedicar-se com muito afinco, com muito amor, com muita dedicação e refletir profundamente sobre esses ensinamentos. E essa reflexão, ela é algo que nós fazemos como se fosse uma prece, em que nós pensamos sobre aquilo que aprendemos e pedimos a Deus que nos mostre como eu posso encaixar aquilo na minha vida, como eu posso adequar a minha existência, o meu ser, diante daquele novo conhecimento que eu estou recebendo. É como se nós abríssemos realmente o nosso desejo, a nossa vontade, para que essas ideias passem a nos orientar. É isso que é a conscientização. É você não só conhecer, mas é desejar que esse conhecimento passe a fazer parte da sua vida. É querer realmente. É querer e desejar. É pedir e conseguir. É você realmente estar propenso a aceitar esses ensinamentos. É isso que realmente vai produzindo as mudanças em nós. Aliado à nossa prática, ao nosso exercício, à nossa vivência diária, no sentido de seguir esses novos princípios, é aí que nós vamos nos modificando. É aí que nós vamos nos percebendo novas pessoas no dia a dia. Mas é um processo realmente que depende de muita atenção da nossa parte, de muito desejo. Por isso que não podemos nos deixar simplesmente absorver pelas rotinas da vida, não podemos nos deixar absorver pelos convencionalismos da vida material, fazer coisas só porque a sociedade diz que nós temos que fazer, cumprir regras só porque temos que cumprir, seguir modismos. Tudo isso é fator alienante do espírito. Tudo isso é fator que impede a evolução espiritual. Então, se nós desejamos realmente crescimento espiritual, nós temos que tentar romper com tudo isso que procura nos bitolar, que procura nos tornar criaturas mecanizadas. Então, essa cultura de massa que muitas vezes obscurece a nossa sensibilidade, né? Essa cultura de massa está expressa numa grande variedade de músicas, numa grande variedade de programas de televisão, de produtos de consumo cultural barato que nós vamos encontrar por aí. Nós precisamos começar a excluir essas coisas da vida. Nós devemos completar a nossa vida com coisas que mexam com nossos bons sentimentos, que despertem em nós boas emoções, boas ideias, que despertem em nós o desejo de vivermos pacificamente, de vivermos harmoniosamente. É isso que nós temos que buscar como esses produtos culturais aqui no mundo material. Os convencionalismos, as regras que a sociedade impõe, que muitas vezes nos coloca dizendo eu tenho que fazer isso porque todo mundo faz, nós temos que romper com isso também, porque isso nos impede a evolução espiritual. Muitas pessoas estão muitas vezes presas a crenças assim, de tradições, de família, acreditando que é aquilo que vai trazer a felicidade, e não é. Aquilo são coisas, convenções aqui, ilusões do mundo material. Precisamos romper com isso. Precisamos romper com essa ideia do consumismo que é tão forte hoje em dia. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso trabalhar mais para conseguir outra coisa, eu preciso mudar o modelo de carro, modelo de celular, eu preciso comprar tal marca para dizer que eu estou consumindo melhor. Tudo isso é totalmente obsoleto para a evolução do espírito. A evolução espiritual não depende essencialmente de absolutamente nada material. Embora as coisas materiais possam nos facilitar em muitos aspectos aqui a vida material e nos é lícito sim usufruir delas, elas não são essenciais para sermos felizes. Elas não são fator condicionante para conquistarmos a felicidade. Isso quer dizer, se eu tenho alimento e abrigo e tenho estabilidade na obtenção desses recursos, eu já tenho tudo o que é material para ser feliz. O resto é só supérfluo. O resto é só a mais. Porque a felicidade não vai decorrer de eu ter mais alguns milhares de reais no banco. Não é isso que vai trazer a felicidade para ninguém. Muitas vezes a pessoa já tem a família ideal para ser feliz e ela não está aproveitando essa família. Muitas vezes a pessoa já tem um grupo de amigos ideal para ser feliz e ela não está aproveitando isso, porque ela está acreditando que a felicidade dela está em outras coisas que ela nunca vai alcançar. Podem ter certeza, tudo o que nós precisamos realmente para nos sentirmos em paz com a consciência, que é o início de toda a felicidade, nós já podemos estar usufruindo já. Então, é aí que nós precisamos começar a verificar na vida o que realmente é importante. Quando você ouve os depoimentos dessas pessoas que passaram por essas situações de flagelo muito grande, em que ele ali perdeu tudo, mas salvou alguém que ele amava muito, ele fala, olha, eu tenho tudo. Será que a gente precisa passar por esse sofrimento para se conscientizar disso? Será que a gente precisa perder tudo que é material e descobrir que as pessoas que nós amamos estão junto de nós, estão ali próximas de nós, e que, independente do que nós perdemos material, nós ainda vamos nos sentir felizes? Nós não precisamos passar por isso. Basta nos conscientizarmos, basta refletirmos. Há pessoas, sim, que passam por provas muito duras, que perdem um grande número de familiares ali que amava muito. E realmente é uma dor muito grande. Mas ter certeza da vida espiritual e ter certeza de que esses vínculos, esses afetos não se perdem, também é uma consolação muito grande. A pessoa que já tem fé, que já crê em algo assim, ela também tem motivos para não se sentir a mais sofredora, a mais infeliz. Então tudo como nós vamos percebendo, vai dependendo dos nossos pontos de vista, daquilo que realmente nós estamos dando valor à vida. Se eu dou valor realmente à minha noção de vida espiritual que eu já adquiri, se eu realmente reconheço que ela é importante, eu tenho um tesouro que muitas pessoas ainda não conquistaram. Algo que é capaz, sim, de me trazer o bem-estar e a felicidade. E creiam que todos os sofrimentos são superáveis, todos. Não há sofrimento que não pode ser superado. Mas depende muito da condição do espírito. Depende muito do que ele está realmente desejando. Porque realmente, se eu quiser uma vida idealizada dentro daquilo que eu acho que deve ser, eu vou ser a criatura mais infeliz do mundo. Por quê? Eu achar é o achar de um espírito imperfeito. É o achar de alguém que não tem compreensão ampla de tudo, do todo, capaz de entender por que, que as coisas são como são. Então, se eu idealizo uma vida e nunca alcanço e me sinto infeliz, é realmente porque é aquilo que eu estou acreditando que me faz infeliz. Agora, quando nós concebemos que a vida está regida por leis sábias, leis soberanas, leis divinas que endereçam a cada um o que realmente ele precisa, e nos compatibilizamos com essas condições que essas leis nos colocam e vamos nos ajustando, reconhecendo que sempre podemos obter o melhor, nós já não nos sentimos mais tão infelizes. Então passamos a nos sentir o quê? Criaturas mais realizadas ou pelo menos mais tranquilas, mais pacificadas. Então, como nós vemos, tudo depende muito de como nós vemos a vida. Tudo depende muito de como nós estamos realmente nos conduzindo, aonde nós aplicamos a nossa vontade de ação, aonde nós estamos colocando ali o nosso interesse, aquilo que nós estamos selecionando como as nossas crenças, como aquilo que nos move, como aquilo que nos impulsiona. Então, se desejarmos a felicidade, se nós quisermos a felicidade, ela estará ao nosso alcance. Ela poderá ser adquirida por nós de acordo com a forma como passarmos a ver a vida. Ela será conquistada por nós se nós realmente buscarmos essa realização espiritual que nos faz buscar algo novo, que nos faz buscar algo diferente. Se buscarmos completar a nossa existência com espiritualidade, com desejos de amor, de fraternidade, de harmonia com o todo, se buscarmos completar a nossa vida com todas essas coisas que nós dizemos que são de natureza espiritual, nós nos sentiremos felizes e nos sentiremos mais plenos. Tenho a certeza disso. Nós, quando cremos, como disse aqui os Espíritos na resposta à questão 911, quando o homem crê e não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito nela se comprasse em consequência de sua inferioridade. Então, se nós fizermos o inverso, né? Se nós acreditarmos que podemos vencer as nossas imperfeições, se nós acreditarmos realmente que podemos alcançar a felicidade, se nós acreditarmos realmente que é possível algo, nós poderemos alcançar aquilo. Foi isso que Jesus nos ensinou a crer em Deus e a crer em nós mesmos. É isso que está desenvolvido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata sobre a fé, em que ele fala que há a fé divina e a fé humana. Há uma fé divina que é essa que nós atribuímos ao poder de Deus. Nós acreditamos que ele pode realizar tais coisas. Mas temos que ter também a fé no nosso potencial. Também precisamos acreditar que nós podemos alcançar alguma coisa. Porque se os Espíritos nos convidaram a nos renovar, a nos modificar, a vivermos uma vida mais espiritualizada, é porque podemos alcançar. É porque eles acreditam que nós podemos nos modificar. O que precisa é nós querermos realmente, é nós realmente desejarmos. E para que esse desejo surja em nós, nós temos que acreditar que é possível sim a superação. É possível sim nós nos transformarmos. Nós temos um potencial dentro de nós. Um potencial que muitas vezes vai depender de dedicação, de esforço, mas que pode florescer. E para que a gente possa conviver bem com o nosso semelhante, nunca desenvolvendo sentimentos antagonistas, sentimentos de separação, nós temos que acreditar que as outras pessoas também têm esse potencial de se tornarem boas, de se tornarem melhores. Nós também temos que crer que o ser humano tem esse potencial de elevação, de renovação e crescimento. É disso que vai resultar toda a força, todo esse poder de transformação que nós poderemos mobilizar a nós mesmos. Então, aqui o que nós temos nesse momento é conhecimento, é explicações, tiradas lá das questões do Livro dos Espíritos, questão 367, 368, 911 a 912. Isso aqui é conhecimento. Para que isso produza algo em nós, nós temos que meditar profundamente nesses ensinamentos. Precisamos, num momento depois, com mais calma, reler essas questões do Livro dos Espíritos e refletir realmente sobre elas, o quanto isso está relacionado a nós. E numa prece singela e rápida a Deus, pedir que consigamos essa realização. E tenha certeza que tudo aquilo que nós pedimos a Deus para a nossa evolução espiritual, Ele nos dá. Tudo aquilo que você pede a Deus para você crescer espiritualmente, para você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais plena, não tenha dúvida, você consegue. Deus só dá não para nós quando são coisas materiais desnecessárias à nossa evolução. Porque até as coisas materiais Ele pode nos dar quando nós pedimos, se forem úteis ao nosso progresso. Mas pedir compreensão das suas leis e pedir que consigamos ajustar a nossa vida às leis divinas, isso é atendido prontamente. É que para isso acontecer, nós temos que realmente acreditar que é possível. Nós temos que desejar, temos que querer. Então, aquele que está hoje vivenciando um processo obsessivo e sente que está difícil, né, vencer aquele arrastamento, não duvide que você tenha a força da superação. Essa força ela vai nascer da sua fé bem fundamentada no estudo, da sua conscientização sobre a sua natureza espiritual e do seu desejo de mudança. Essa superação desse impedimento hoje, ele vai surgir do quê? Ele vai surgir da sua crença real de que você pode superar isso com o apoio de Deus e da espiritualidade maior. Se hoje você sente que o seu lar está todo desestruturado, todo desagregado, com uma série de problemas, você tem que crer realmente que você vai conseguir reverter esse quadro. Você tem que realmente acreditar que isso é possível e que não é abandonando o barco que você vai conseguir superar isso. Para conseguir essa força, você vai desenvolver a sua força de vontade, acreditando e pedindo a Deus que te fortaleça, buscando todos os meios lícitos, honestos, para manter esse lar. Hoje a sua vida financeira pode estar bem desestruturada, bem bagunçada, mas você tem que acreditar que é possível superá-la, é possível reverter o quadro, agindo de maneira correta, que é tão simples, está sendo ensinado até na televisão aí, como você gerir a sua vida financeira. Então, para você ter êxito na sua vida, você precisa acreditar que é possível alcançar isso. Porque a partir dessa primeira atitude de acreditar que vai vencer e que vai conseguir a força necessária para a superação, é que vai vir a força para você dar os próximos passos. Aquele que não acredita em si mesmo, que não tem a fé em si mesmo, ele já está condenado à derrota. Então, que mobilizemos isso, né? Esse conhecimento que nós temos, capaz aí de nos ajudar a superar essas dificuldades, esses impedimentos da vida. E nós, com certeza, superaremos. Aqui na questão 912, os espíritos foram responder a Kardec de como nós poderíamos superar esse predomínio da vida material sobre a vida espiritual, né? Como que nós podemos fazer com que a nossa vida seja mais espiritualizada? E os espíritos responderam assim: olha, praticar a abnegação. É realmente, gente, começar a abrir mão das coisas materiais realmente. É realmente não darmos tanta importância às coisas materiais. Valorize o que é realmente espiritual na sua vida. Os relacionamentos familiares, os relacionamentos de amizade, os relacionamentos dentro da casa espírita. Valorize a cultura de natureza superior, o conhecimento espiritual. Dê valor às artes, aquilo que realmente é arte. Dê valor àquilo que desperte as boas emoções, os bons sentimentos. Comece a não dar à vida material a importância maior do que ela merece. E nós vamos percebendo que a nossa vida vai se espiritualizando. Porque se o nosso foco está nessas questões, relacionamentos, emoções, sentimentos, se a nossa maior atenção está focada nisso, todas as coisas vão fluir naturalmente. Nós vamos ter até mais lucidez para saber administrar as coisas materiais. Por isso que Jesus disse numa passagem que ele ensinava aos discípulos, né, de que devíamos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E tudo mais nos seria dado. Então é isso, buscar o reino dos céus e a sua justiça é buscar a espiritualização, é buscar se tornar realmente um ser espiritual, alguém ligado àquilo que é de natureza espiritual, é desenvolver a sua espiritualidade. As coisas materiais vão fluindo naturalmente na vida para essas pessoas, os problemas vão se ajeitando e vão se reunindo. Então que Jesus nos ajude, nos dê a força para realizarmos essa busca de espiritualização que nós estamos aqui atualmente, que Ele nos dê essa força para a gente prosseguir e nos ajude a crer em nós mesmos, porque com certeza nós teremos êxito se nós realmente acreditarmos que é possível. Muito obrigado a todos.